Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu faço a minha parte, você faz a sua? Uou! Eu faço! Vai ser mais simples do que vocês imaginam. Exatamente. Aqui é a Sally e uma das frases mais reais da vida é gentileza gera gentileza. Isso é verdade. Fechado nos muros, escrito nas cangas do Rio de Janeiro. Sim. Escrito nas pessoas, em tatuagens, né? Verdade. Sim. Em latim, pra ficar chique. Pra todo mundo entender. Em latim, gentileza, leve gentileza. Nossa, que nossa, é francês, caralho. Desculpa, é que tá no sangue francês, sabe? Uhum. Olá, pessoas, aqui quem fala é a Luanda. E o mundo que deixaremos para os nossos filhos depende dos filhos que deixaremos para o nosso mundo. Olha aí, grande é. Didi. Grande. Ai, ai. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos reunidos aqui, eu e as duas mais belas garotas que eu conheci na internet, fora a Kel. Ah, tá. Oi, quer tecer? Fora a Kel e mais umas 10, essas são as duas. Nossa senhora. Eu sou a mais bonita do Pará, né, que tu conheceu. É, e eu sou a mais bonita do interior de São Paulo, né, que você conheceu, porque... Sim, fala que sim. Então... Brincadeira, gente. Hoje a gente vai gravar um cast muito legal aqui, né? Quando a gente teve a ideia de gravar esse cast, eu até falei, né? Pô, é muito fácil gravar coisas que irrita, coisas que eu não gosto, coisas que eu detesto, tá ligado? O que eu não gosto em tal parada, qual é o ruim disso, qual é o ruim daquilo. Mas é muito difícil a gente falar de coisa boa, né? Tanto que a gente foi fazer um lá sobre coisas que a gente gosta, e a gente tava com dificuldade, né? Pra encontrar, porque não, a gente não fala isso, né? Esses dias eu perguntei pro Wilde lá no WhatsApp, como foi seu dia, Wilde? E ele falou, nossa, choveu, fez isso, meu carro quebrou, não sei o que. Eu falei assim, tá, e as coisas boas? O que te fez sorrir hoje? E aí ele começou, pô, o Caio veio aqui, o Caio é um grande amigo dele, a gente conversou, foi maneiro, eu comi um sanduíche legal, sabe? Às vezes a gente passa pelas coisas e não vê. E o tema de hoje é boas ações, só que vai ser de uma forma geral, né, cara? Meio que coisas que você faz no dia a dia que pode ajudar o planeta como um todo, né? A sociedade como um todo. Mas depois dessa introdução gigante, a gente vai conversar só depois dos... Vai ter recadinho não, menino. Não vai ter recadinho dessa vez, não. Oxi. Tá todo ano, né? Tá todo ano agora, só zera. Não vou entender, não. Feijão tá muito caro, viu? Não dá pra ter muito feijão em casa, não. Não dá pra gravar. Essa série vai sair muito caro. Tem que comer buchado de bode. Buchado de bode. Até aqui, passar as informações pra vocês aí de como é que foi agora esse ano aí que passou. Foi muito bom, né, menino? E passou só metade, hein? Só metade. E nós já teve 1.200.095 visitantes. Deus me livre, menino. Quantos anos tem do Brasil por ouvir isso? É gente demais. Nós temos aqui a faixa etária dos ouvintes. Acho que nós já fomos até pro Japão. Já fomos demais, até pra Paraíba. Nós temos aqui a faixa etária dos ouvintes, que é a faixa etária de 0 a 12 anos. Deus me livre, esses meninos estão muito novos pra ouvir essas asneiras. É que já nasce ouvindo a bexiga. Nós temos aqui local de acesso, 93% ovo em casa, 51% no trabalho e 106% na faculdade. Olha a gente sendo demitida aí, nem sabendo por quê, não é mesmo? É isso mesmo. Por isso tá essa crise aí danada. Foi todo mundo demitido, olha o que aconteceu. Nós temos aqui o total de download desse ano, 20 milhões e 300 mil. Deus, menino, nós também é rico, menino, é, tá, nós também é rico. Mas aqui o dinheiro do Patreon já deu nesses 6 meses 60 milhões. Por isso que nós temos esse fone tudo bom, tudo é, bom. Tudo bonitinho. No Twitter, nós temos 900 mil seguidores, mas lá só marca 600. Já puder virar youtuber. Já dá pra virar o Alexandre Frota. Não sei de onde eu tirei isso, mas tá valendo. Tá saindo da jaula. Bum! E os e-mails, Luanda? Pode mandar e-mail? Claro que pode mandar e-mail. Nós estamos de férias, mas o programa continua saindo. Nós gravamos numa carreira danada, menino. Uma carreira? Olha, uma carreira. Uma carreira de cocaína. Porque parece a carreta furacão, dançando aquela música lá. Todo mundo junto, um sambeiro pra gravar esses negócios tudo antes. Olha, deu um trabalho manado. Então, vocês fazem favor de mandar e-mail. Deu um trabalho manado, que é uma manada, de trabalho. Vem com a manada de boi. Quando sai a carapeia da moléstia, sai deslizando mais liso do que carreira de gato na terra molhada. E Luanda, como é que nós vai ler esse mundo de e-mail que vai chegar nas férias? Ah, eu não sei, só sei que foi assim. Começar o papo aqui falando de uma coisa que, meu, muita gente faz, que me irrita um pouco e me entristece muito. Eu até brinco que toda vez que alguém faz isso, uma fada morre. Que é o seguinte, quando você passa por uma pessoa na rua e você dá um sorriso, as mulheres, nesse caso, fazem muito o que eu vou falar. Você não corresponde ao sorriso da pessoa. Muita gente que tá ouvindo vai se identificar. Tipo, um cara passou por você, às vezes o cara dá um sorriso plácido, sabe? Um sorriso honesto, assim, ele não tá te cantando nem nada, só que a gente acaba passando e virando o rosto, sabe? E eu, como homem, deixo aqui a parte masculina e depois eu quero que vocês falem. Isso me deixa muito triste, e eu falo que uma fada morre, porque, tipo, isso me deixa triste porque eu falo, putz, eu queria só entregar um sorriso pra pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não tem um sorriso, e às vezes você entregar um sorriso pra quem não tem pode mudar. Só que quando a pessoa nega isso, o dia dela não melhora, sabe? E o dia dela pode até piorar depois, ela pode depois ficar pensando, putz, por que eu não sorri pra aquela pessoa, sabe? O cara sempre tem um sorriso. No final falando assim, ah, o cara tava, sabe, dando em cima de mim, não sei o quê, porque isso acontece muito, sabe? Então, não é só porque a pessoa sorri pra você também, porque ela tá dando em cima, porque eu sorri pra Deus e o mundo, sabe? Mesmo que o meu dia esteja uma bosta. Sim. Eu tô na merda, eu falo assim, meu, hoje eu vou sair da porta, vou dar oi pra varredora de rua até a última pessoa dali da fila do banco. Eu já chego no banco, tem aquela fila, eu vou falando, bom dia, eu acho que eles vão falando assim na cabeça, filha da puta, abre essa porta, não sei o quê. Tem uma música que fala, hoje não tinha gente, não sei o quê. Tem uma música que fala uma parada assim, né? Hoje eu saí com vontade de dar flores pro delegado, né? Uma coisa sim. Assim. Sim, sim. Telegrama do Zé Cavaleiro. Sim, cara. Por que que isso acaba deixando o dia da gente um pouquinho mais feio, né? Um pouquinho mais preto e branco? Porque é o seguinte, quando eu dou um sorriso pra uma pessoa, homem ou mulher, porta, geralmente mulher, porque a mulher, ela vira mais o rosto, mas o homem, geralmente, ele, oi, aí, opa, sabe? Suave, aí, pá. Uhum. O que acontece é o seguinte, se eu der um sorriso pra uma pessoa e ela não me retribuir, eu vou me sentir um pouco mal, tá ligado? É, você tá querendo fazer um negócio legal, né? É, cara. E aí, posteriormente, quando eu ver a mesma pessoa, principalmente a gente que mora em cidade pequena, eu não vou rir pra ela, porque eu sei que ela não vai aceitar o meu sorriso. Sim. E eu sou uma pessoa. No Brasil, a gente tem 200 milhões de pessoas. Se os 200 milhões negarem 200 milhões de sorrisos, o nosso mundo vai ficar cada vez mais preto e branco, tá ligado? Que é o que tá acontecendo, né? Infelizmente, é o que tá acontecendo. Eu acho que são vários fatores, assim, que, tipo, por exemplo, no caso da mulher que tu falou aí, igual tem essa parada aí que a Lua falou, de, às vezes a mulher se incomoda porque pode ser que tá passando alguém assim na rua, e aí tá olhando isso daí e já fala, ó, ali, fulano, já tá trocando olhares com o ciclano. E mulher tem muito isso de não deixar que a sociedade julgue ela só por um simples ato. Mas é foda, porque... isso não acontece só na rua. Isso acontece quando você tá no trabalho, tá? Por exemplo, vamos supor aqui, vamos falar uma atendente, tá aqui, a pessoa chega e sorri pra ela e ela fecha a cara. Ah, isso é de matar, né, gente? Nossa, é muito ruim. Total, total. E não digo só um homem, eu digo uma mulher também, não é muito... O Febrinho trouxe uma parada bem específica e realmente é dessa forma... E eu mesma, eu já agi dessa forma muitas vezes, fui mudando com o tempo, eu acho que hoje eu tô bem melhor, mas eu já fui muito assim. Mas é uma parada que é geral, não é uma parada assim só de homem quando vai sorrir pra uma mulher. A gente esquece de ser atencioso com as outras pessoas só porque, ah, é um desconhecido, ele não precisa da minha atenção. Sim. Mas será se realmente não precisa? Será se esse sorriso não vai salvar o dia dele? Uhum. E às vezes anda na contramão, né, Sally? Porque, por exemplo, uma pessoa chega em um lugar, vamos pôr um exemplo, você chega num restaurante. Uhum. E às vezes você chega sorrindo pro cara que vai te atender. E o cara não sorri pra você e acaba te tratando mal, entra numa contramão, ele transforma o seu sorriso numa careta. Numa careta. Você fica triste, você fica às vezes nervoso, bravo, né? E aí você acaba até descontando no cara, fazendo alguma coisa, e isso não é bom. Isso não é positivo, né? Tem gente que vê, pô, fulano é briguento, olha só, queria ser assim. Não queira, não. Porque não é bom, tá ligado? Não é legal, cara. Existem coisas que a gente faz na vida. Eu vi o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso é aquele cara que faz o Agostinho. Ele tava dando uma entrevista e ele falou uma parada que eu me identifiquei profundamente. Eu parei pra pensar. Sabe quando você senta na beira do computador olhando pra tela? Não olhando pra nada, olhando pra dentro de você? Uhum. Ele diz, cara, quando você briga com alguém, quando você dá um soco em alguém, aquilo ali machuca a sua mão. E eu me identifiquei muito, porque eu já briguei muito na minha vida. E ele fala, mas aquilo ali machuca muito mais a sua alma. Porque é muito ruim você expor a sua agressividade desse jeito, né? Exatamente. Então, tipo, pode ver, quando você discute seriamente com alguém, quando você briga seriamente com alguém, você não consegue ficar de boa no outro minuto. Não, lógico, você se sente muito mal. Você fica triste, né? Muito mal. Não, principalmente importa. Quando você fala coisa assim, da boca pra fora, que não queria falar naquela hora, mas no calor da briga acabou falando, mano. Sim, nossa. Tipo, não importa quem tá certo ou quem tá errado, a dor vai ser a mesma, tá ligado? E esse tipo de ferimento que ele falou, que eu trago aqui pra gente conversar, é um ferimento que não é igual você ralar a mão. Esse ferimento não cicatriza assim. Esse ferimento acaba cicatrizando. Ele fica na sua mente. Exato. Né, e ele cicatriza o quê? Com boas ações. Com as coisas que a gente vai trocar ideia aqui hoje, tá ligado? Sim. Então, às vezes, você tá com um ferimento desse, meu. Passa uma pessoa, dá um sorriso pra você. Se você retribuir esse sorriso, eu te garanto que você fechou um pouquinho desse ferimento na sua alma. Ah, com certeza. Você vai se sentir um pouco melhor depois, tá ligado? Você pode até parar pra pensar. Putz, olha esse cara, mano. Olha essa mina. Me deu um sorriso do nada, tá ligado? Tem aquela teoria das formigas que eu acho bem legal, né? Que sim, as formigas, mano, ficam o tempo todo, né? Passando na mesma fila, andando uma encostando na outra e elas nunca interagem entre si. Nós estamos fazendo a mesma coisa no dia a dia. Você passa pela pessoa o tempo todo, não sei o quê. Cara, às vezes você, sei lá, você entra numa agência bancária, Luanda aí trabalha no banco. Você entrou, ou você vai entrar, tá vindo uma pessoa, abre a porta, deixa a pessoa passar. É. Eu falei, nós isso somos. Isso eu faço direto. E é muito. As pessoas se surpreendem, porque não é todo atendente que faz isso. Não é todo atendente que sai pela porta giratória depois que o banco fechou, vê alguém no autoatendimento, na máquina que tá ali, vai ajudar. Não é todo atendente que dá um bom dia, entendeu? Não é assim. Então, tipo, eu acho essa parte muito importante, porque isso eu aprendi trabalhando com atendimento no geral. Por quê? Quando a pessoa chega ali, ela chega já com problema, ela chega irritada, ela não chega feliz, ela esperou na fila, sei lá, pode ter N motivos. Então, quando você fala um bom dia pra ela, não é, na verdade, você quer dizer assim, ó, bom, apesar do seu problema, é um novo dia, eu tô começando um novo dia, você também tá começando, vamos conversar de uma forma que seja bom pra gente resolver, não precisa ter briga, não precisa, gente, qualquer problema pode ser resolvido sem briga. Sim. É só cada um manter o seu tom, falar com a educação, sabe? Eu acho que isso melhora os relacionamentos, assim, tipo, nossa, 100%. O cara, se o cara agir desse jeito comigo, por mais problemas que ele me traga, eu vou resolver com prazer, entendeu? Todos os dias. Uhum. Agora, se o cara chega, é mal educado com você, destrata a menina lá que distribui a senha na porta, que visão que você vai ter desse cara? Sim, sim. Que vontade você vai ter, né? É, e uma parada aí que tu falou, Lu, que eu todo dia quando eu acordo, eu sempre medito sobre isso, que a gente encontra de vez em quando aí algumas pessoas que falam muito assim, tipo, por exemplo, eu dou bom dia pra Luanda. E a Luanda vira pra mim e fala, bom dia pra quem? Nossa. Mas o bom dia... É horrível o bom isso. Dia que a gente solta não é falando que está sendo um bom dia. A gente tá te desejando um bom dia. Exato. Por educação, porque todo mundo quer um bom dia. Porque é algo assim que eu acho que já é o começo, sabe? Eu penso muito assim, o início... É o que vai. O início do teu dia é o que vai dizer se ele realmente vai ser bom. E se esse início for bom, nada vai te abalar. Mesmo que o dia seja totalmente improdutivo, uhum, vai ser um bom dia, sim, mesmo improdutivo. Tem uma coisa, tipo, a galera mistura muita coisa na vida, né? Principalmente hoje em dia com a internet. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, do Bom Dia lá. Eu assisti o vídeo, eu achei muito engraçado. Uhum. Eu dei muita risada. Vocês chegaram a assistir? Não, não. A pessoa chega de bom dia. Eu já assisti porque o meu amigo me mandou. Então, e aí o Porchat... Ele é desses. E aí o Porchat, bom dia, caralho, 7 horas da manhã, não sei o quê. Exatamente. Eu achei engraçado, eu achei maneiro. Só que, gente, é um vídeo de humor, mano. É pra você ver, dar risada e continuar a sua vida. Tem gente que vê aquele vídeo, eu conheço pelo menos 3, e toma aquilo pro dia, tá ligado? E depois que viu aquilo, o bom dia passou a ser um xingamento quase. Mano, não é assim, véio. Não, e passa a agir assim, né? É, o bom dia... O bom dia que a pessoa te dá é como se ela chegasse e você tá ali carregando um monte de pedra, cada pedra com um nomezinho dos seus problemas, ela tirasse uma pedra e colocasse uma flor. Vai mudar a sua, sim, vida? Não, mas eu garanto que vai ajudar um pouquinho, tá ligado? Vai ajudar um pouquinho. Vai te ajudar a levar mais leve, né? É, cara. É igual quando as pessoas falam, obrigado, porque muita gente sai da minha mesa sem falar obrigado, eu acho isso uma lástima, não pra mim, entendeu? Porque eu vou atender outras pessoas, eu vou ter outros obrigados. Ah, pra própria pessoa. Pra própria pessoa. Quando você não é agradecido, cara... Sim, cara, tem isso gera um problema na sua vida, sim, sabe? Isso até me lembrou uma coisa, Luanda, que é a parada que quando a gente toma atitude e faz essas boas ações pequenininhas no mundo tão cinza, dá esse pinguinho de tinta... Não é pra outra pessoa, não é pra, tipo, você ser reconhecido. Isso é pra você mesmo, é pra você se sentir melhor. Isso, sim. Nada melhor do que receber de volta um sorriso. Sim. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas... Eu te amo. Vocês falando disso aí, a gente tem aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprende quando a gente é criança, né? Por favor, obrigado. E desaprende quando é mais adulto. Exatamente. Tem uma palavra, não é nem uma palavra, é uma pequena frase que eu acho que deveria entrar nessa lista e que eu garanto pra todo mundo. Eu sou um cara muito positivista, todo mundo sabe. Mas eu garanto que essa frase muda o dia de muita gente. Que é você simplesmente virar pra um atendente, em qualquer lugar que você esteja, e você falar assim, bom trabalho. Exatamente. Cara, isso muda o dia das pessoas, tá ligado? Totalmente. Eu entrego muita marmita, então às vezes eu entrego a marmita e eu falo bom apetite, e se o cara estiver trabalhando, eu falo bom apetite e bom trabalho. O semblante da pessoa muda, velho. A pessoa tá... sabe? Gente, as pessoas hoje no mundo, é estranho falar isso, mas as pessoas hoje no mundo, o normal pra elas é serem maltratadas. Sim. Entendeu? O normal, o que tá sendo passado é que você tem que maltratar os outros pra pessoa gostar de você. É esquisito isso daí. Então, é esquisito. Na minha cabeça não mas entra, é verdade. Sabe por quê, Lu? Um colega meu argumentou isso aí esses dias pra mim. Eu peguei, eu tava falando que ia gravar e não sei o quê, e ele falou assim, mas Febrini, hoje em dia isso não é normal, tá ligado? Isso que você tá fazendo de, pô, bom apetite, bom final de semana, tenha um bom dia, não sei o quê, não é normal. Então isso aí nunca vai, tipo, a galera não vai fazer. Eu falei pra ele, exatamente por isso que a gente tem que fazer, mano. Tipo, o que alguém tem que continuar, né, meu? É, tipo, e outra, a intensidade é muito maior, Lu. Que, por exemplo, você pega uma maçã e entrega pra uma pessoa que acabou de comer pra caramba, não vai ter a mesma intensidade do que você pegou a maçã e dá pra uma pessoa que tá passando fome. Isso é verdade. Então, como a gente não tem cortesia no dia, a cortesia que você quiser, cara, vai ser muito intensa. Você vai fazer aquilo ali, o cara vai, sabe? Você vai ficar marcado, que é o negócio da formiga. A gente passa o tempo todo e não interage. Quando uma formiga parar a outra e falar, ô, peraí, calma aí. Como é que você tá? Suave? De boa? Tranquilo? Pô, tem um ótimo dia. Continua o trabalho aí, tamo junto. Sabe? Sim. Você fica marcado, velho. A gente é um monte de formiga igual, mas certamente se você faz isso, você fica marcado. Você é um cara diferenciado, tá ligado? Sim. É bem isso mesmo. E tem até uma coisa assim também que eu queria destacar, que são as pessoas invisíveis. O que é isso? Lá no meu antigo trabalho, a gente, pra chegar lá, a gente precisava pegar um ônibus aqui na cidade e ir pra lá, porque era fora da cidade, né? Uhum. E então, o pessoal chegava no ponto e tal. Sempre percebi que quando um outro chegava no ponto, cumprimentava, bom dia, normal, tranquilo, como é que tá o dia, conversava tranquilamente. Mas tem uma pessoa que nunca, quase nunca, aliás, recebia essa atenção, que é o motorista do ônibus. Sim. Mano, o pessoal passa, entra dentro do ônibus e de boa, senta lá e coloca o fonezinho e é só esperar chegar. Sim. E quando eu comecei a trabalhar lá, Eu via muito isso. E eu sou uma pessoa que recebi da minha mãe uma boa educação, de sempre chegar no lugar, dar bom dia, cumprimentar, quando for sair também, dizer tchau, agradecer. Então, eu via muito isso. Ninguém falava com os motoristas. E aí, eu chegava toda vez no ônibus, nem que eu demorasse, eu ainda subia na escada bem lentamente, porque eu dava o primeiro passo e começava, bom dia, tudo bom? Bom dia de trabalho. E, mano, isso muda. Isso, pra eles, é uma coisa que eles precisam no dia a dia, porque eles não é só uma viagem que dão, são várias viagens. E aí, um dia, eu tava lá no ponto, esperando pro ônibus ir embora, e uma das motoristas que tinha lá chegou em mim e falou que eu sou uma pessoa notável, que ela gosta quando ela que vai me buscar, porque eu dou bom dia pra ela, porque eu noto ela, eu vejo que ela tá ali atrás daquele volante, que não faz parte da máquina. Sim. Então, mano, essa é a recompensa. Exato, é o destaque, né? É você saber que tá mudando o dia de alguém só por um simples bom dia. Sim, você, Célio, naquela fileirinha lá que eu te falei, das formiguinhas... Se alguém olhar ali de pertinho, vai ver que tem uma delas que tá rosa. Essa formiguinha é você. É a mais colorida, é a que se destaca por conta desse tipo de ação, por conta desse tipo de atitude que a gente tem no dia a dia, tá ligado? Isso. São coisas tão simples, mano. Tipo, oi aí, motor. Sabe, às vezes você chamou o motorista assim com carinho, o cara já acha legal. Toda vez que você subir, ele já vai esperar aquilo de você. E a gente encontra muito dessas pessoas invisíveis em vários locais. Não é só no ônibus, é no próprio banco, é em vários locais. Ou elas estão visíveis. A gente que tá cego. Também, olha aí. A gente que tá aí, cego pela outra... correria, né? Exatamente. Cara, é muito louco. Isso também até trazendo um outro ponto aqui, né? Que é o seguinte, a gente tem hoje em dia aquela coisa da pessoa que é de lua, né? Está muito louco hoje em dia, né? Eu sei que eu tô ficando maluco. Esse motorista que a gente tá dando um exemplo, né? E aí, motor, bom trabalho, não sei o quê. Cara, se você falar isso, você tem que ser de acordo com as suas ações. Não adianta você ser bonzinho hoje e não ser amanhã. Seja bonzinho todo dia, porque aí o mundo vai ser bonzinho todo dia, o mundo vai ser colorido todo dia, tá ligado? Porque, é exatamente aquilo que eu falei, tipo, não interessa se a minha vida tá uma merda, entendeu? Eu posso estar na merda, mas eu sei que eu vou sair daqui e, tipo, vou falar bom dia pra todo mundo. Se alguém fizer algum ato, abrir uma porta pra mim, facilitar o meu dia, sei lá, ajudar eu a segurar a minha bolsa, eu vou falar obrigado, entendeu? O Leandro Karnal, ele tem uma palestra muito foda e ele fala um negócio muito genial. Você chega na sua casa, o dia que for, tá lá sua família lá, você chega na sua casa depois do trampo e você fala assim, nossa, eu tô cansado. Eu tenho certeza absoluta, e ele também, de que a pessoa vai te responder, eu também. É. Tá ligado? Não adianta não falar isso. Não interessa, né? Tipo, poxa, por quê? Conta aí como foi teu dia. Exato, né? As pessoas estão muito individualistas. Da mesma maneira que quando alguém chega pra você e fala assim, putz, eu tô muito cansado, você não pergunta. Você também fala. Né? Eu também, meu dia foi assim, você começa a falar como se ela estivesse interessada. É, exatamente. É um interesse fingido, a gente não se interessa. Da mesma forma que, ó, para pra pensar. Vocês estão num grupo, né? Hoje em dia todo mundo tá em grupo. No WhatsApp, no Telegram, na puta que pariu. Tudo é grupo hoje em dia. Uhum. Cara, tá lá a galera trocando ideia. Você chega e manda assim, nossa, meu dia foi horrível. Cara, a galera não vai se interessar profundamente sobre aquilo. Muita gente vai responder isso. O meu foi uma droga. É. Tá ligado? E você para pra pensar, será que é maneiro você chegar e falar assim, putz, meu dia foi horrível, e trazer mais preto, mais branco pra aquele grupo? E se você, mesmo com o dia sendo uma merda, como é o de muitas pessoas na maioria das vezes, se você chegar lá e falar assim, e aí galera, boa noite, o que aconteceu de bom hoje no dia, tá ligado? Né? Fala as coisas boas, para pra pensar. Porque quando a gente tá cansado, a gente só pensa no cansaço, velho. Mas e as coisas maneiras que aconteceram no dia, tá ligado? As pessoas lembram, né, mano? É isso mesmo. Isso é uma parada que a gente não muda de uma hora pra outra. Eu digo isso porque... É a história de eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que eu consigo, graças a Deus, enxergar quando eu tô errado em algo e eu busco mudar, mesmo que demore. Vai demorar, com certeza. A gente não muda assim de uma hora pra outra, não. Então, de vez em quando, eu me pego falando assim, ah, eu tive um dia de merda. Ou quando alguém fala, ah, eu tive um dia de merda, eu vou lá e falo também. Sim. Mas isso, eu vejo que vai mudando. A pessoa fala, eu pergunto, vixe, o que aconteceu? Fala aí. Né? Às vezes oferece uma ajuda também, às vezes é algo que você pode ajudar que não vai mudar a sua... Não vai atrapalhar a sua vida nenhuma vírgula. Sim, cara. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas... Eu te amo. Esse negócio de ser agradecido é um negócio, assim, que eu tô meio que mudando agora. É, a gente vai aprendendo por etapa na vida, né? Eu acredito. Sempre. Tipo assim, você melhora num trem, aí você fica bom naquilo. Aí você fala, pô, agora o que que eu tô precisando melhorar? Aí você vai melhorando. Eu reparei que eu era uma pessoa... não é que eu não sou agradecida, eu sou agradecida. Mas eu falo pouco sobre ser agradecido. Como que eu vou explicar isso? Tipo assim, ai, não é que eu vou num lugar e não falo obrigado, sei o quê. Não, eu falo, mas eu poderia falar mais, entendeu? Lu, tipo até assim, por uma palavra, acho que até não só falar, demonstrar, né? Isso, sim. Tipo, que nem a pessoa fez um negócio pra mim, fez rapidinho, eu tava no horário do meu almoço, a pessoa me atendeu bem, me esclareceu bem. Eu poderia sair dali e falar assim, obrigado, e pronto. Mas eu poderia e eu devo falar mais. Quando uma pessoa faz diferença no seu dia, você tem que falar mais, você tem que falar, sim. Olha... você foi uma atendente excelente, você me deixou sem dúvidas, sabe? Você tá indo bem, continua fazendo seu trabalho assim, que olha, eu gostei muito, eu fui muito bem atendida, muito obrigado. Entendeu? Então, eu era uma pessoa que eu falava assim, olha, obrigado. Eu, na minha cabeça, eu pensava tudo isso, entendeu? Tipo, nossa, a pessoa foi assim, foi essa... mas eu não falava, não demonstrava isso, né? E hoje, aí eu li um livro, olha como a vida é, porque eu adoro livro, eu leio até bula de remédio. E eu tinha muito esses preconceitos de autoajuda. Como que é o nome do livro? Não é o segredo, não. Não, não é. Ah. É como fazer amigos, era alguma coisa assim. Na verdade, eu peguei lá daquele site que você me indicou. Sim. E eu falei, meu, eu tenho tanto preconceito com autoajuda, que eu vou começar a ler autoajuda pra ver se, tipo, eu tenho que ter, tipo, se faz sentido eu ter esse preconceito. E eu li esse livro e esse livro me ensinou muitas coisas, muitas mesmo, sobre, assim, o mundo, sobre a vida, sabe? A gente acaba sendo um biguista no nosso dia a dia. A gente pensa no nosso, sim, umbiguinho e não vê um umbiguinho do outro. Uhum. Quando a gente deveria olhar mais um umbiguinho do outro que o nosso, porque o nosso já se conhece. Conhecer você já se conhece, entendeu? Agora conhecer o outro é muito difícil, né? Tipo assim, a pessoa tem que permitir você conhecer ela, senão, bem, esquece, sim, você não, sim, conhece. Isso daí, né, Lu, a gente pode até falar assim que começou a mudar da mesma forma que a gente começou a evoluir. Infelizmente, a evolução acabou matando essa parada que a gente tinha de humanidade, sabe? A gente deixou de ser um pouquinho menos humano. Sim. Eu tava assistindo uma série que o pessoal volta no tempo, sabe? Eu acho que o pessoal já vai até saber. E eles voltam no tempo pra sequestrar um bebê, pra salvar a vida desse bebê. Uhum. E aí, eu não vou falar o nome da série, porque senão vão falar, ai, é spoiler. E aí... Vou falar de uma série aqui, mas não vou falar o nome. O Jon Snow morreu, mas não vou falar a série. Não, já pra não ficar enchendo o saco, mas enfim. É brincadeira, viu, gente? Eu não sei se ele morreu ou não, tá? É só zoar. Calma, gente, calma. Ele já morreu, né? Mas tudo bem. E aí, eles voltam pra coisar esse bebê, só que eles não chegam lá raptando. Eles chegam como se fossem médicos, falando que ia levar o bebê pro hospital. E isso, o cara com a mulher dele tá lá no, numa rua lá, na Avenidona, onde não tem ninguém, e tá de noitezão. Sim. E aí o cara simplesmente fala, não, ok, você pode levar e a gente te segue atrás com o carro. Sim. E pronto, mano, porque é uma parada que antes... todo mundo confiava em todo mundo e não tinha questão de orgulho, nem de cada um olhar pro seu próprio umbigo. Todo mundo sabia que aqui do meu lado é um cara humano que tem problemas como eu, mas vida que segue, se eu puder ajudar ele, eu vou pelo menos dar um bom dia, eu vou pelo menos falar, não, cara, levanta a cabeça que a gente consegue um dia. É porque, Célia, a vida é uma grande fila, né? Estamos todos ali na mesma fila. Mas como que a gente fica na fila? Na fila a gente fica em pé, olhando pra frente. Ninguém olha pra trás na fila. Tipo, é uma coisa que ninguém faz, tipo, no supermercado. Ninguém nunca chega no supermercado na fila e olha pra trás e vê o que a outra pessoa tem. Mano, às vezes, sei lá, você tá com um carrinho e a outra pessoa tem uma bolacha. Tipo, não custaria nada. Você fala, ô, passa aí, mano, você tem só uma bolacha. Nossa, já fiz muito isso, mano. Sim, e o foda é que, tipo, eu faço isso... eu deixo a pessoa passar, mas no dia que eu chegar com a bolacha e tiver uma pessoa com um carrinho que vai começar a passar a compra, ele ela não, não vai virar pra trás e falar, ai, você pode passar. essa é a questão, fiz, sabe? Que a gente não pode fazer. Não, sim, eu também já fiz, Sally. Só que o que eu tô querendo apontar é que nós também estamos errados. Porque, falando com sinceridade, quantas vezes você fez isso esse ano? Quantas vezes você olhou pra trás e conferiu? Ah, nunca mais fui no mercado. Outras pessoas vão falar outras coisas. Eu vou falar com sinceridade. Eu não olhei nenhuma vez. E eu já fui várias vezes. Uhum. Não só em mercado, como em qualquer outro lugar. Em loja, sabe? Em qualquer outro lugar. Toda vez que você vai comprar uma parada, a gente não olha, sabe? Era pra gente se preocupar com isso também, né? Sim. Assim, com certeza. Eu acho que, por isso que eu tô falando, olha, trabalhar em atendimento, cara, me fez uma pessoa melhor, apesar de todo o estresse que eu passo. Porque eu também, sacanagem. É porque você começa a reparar, tipo assim, no que as pessoas vão pensar e no que, tipo assim, ó, vamos supor, outro dia eu tava numa fila, porque tem aquele, você falando em fila do supermercado, eu lembrei de um acontecimento comigo. Olha o que aconteceu, cara, vamos analisar isso com calma. Um supermercado grandão, tem os caixas rápidos, aqueles caixas que é pra quem vai fazer compra mesmo, aqueles caixas que tem atendimento preferencial, certo? Aqui em Jales, quando não tem nenhum senhor, nada ali no atendimento preferencial, eles vão passando as pessoas que têm pouca coisinha, entendeu? Ah, é uma bolacha, não sei o que, não sei o que. Ok, eu era uma dessas pessoas que tinha um negócio na mão. E daí eu fui nessa fila de preferencial porque não tinha nenhum idoso, não tinha, né, nenhuma grávida, nada, né? Aí, o que acontece? Tinha duas pessoas na minha frente, duas pessoas normais, que nem eu, assim, sem ser idoso, sem ser grávida, né? Não é normais. Não sei como que eu vou falar, enfim. Pessoas que não se encaixam no preferencial. Isso. Aí, tava ali esperando essas duas pessoas, veio uma velhinha atrás de mim. E nisso, a fila foi aumentando atrás dela. Aí, o que aconteceu naquele momento? Pra mim, Luanda, aqueles dois que estavam na minha frente, devia deixar a senhora passar na frente, continuar o rumo da fila. Se chegasse alguém idoso, grávida ou qualquer coisa do tipo, ia passando na frente, entendeu? Essa é a minha cabeça. Mas aqueles dois caras viram a senhora ali atrás de mim e não fizeram absolutamente nada. Aí eu pensei, a moça do caixa vai falar pra eles, olha, vou passar a tua mercadoria, mas antes, deixa essa senhora que tá ali atrás, ó, passar, entendeu? E esses dois caras passaram. Na hora que chegou na minha vez, eu falei assim, não, peraí. Peguei a senhora e falei, senhora, pode passar aqui na minha frente. E nisso veio outro senhor atrás, lá no fim, lá na última lugar, sabe? Aí eu falei assim, passa a senhora na minha frente e o senhor que tá aí no fim, pode passar aqui também. E o pessoal da fila ficou louco, você entendeu? Sim. Amigo. Porque eu tomei essa atitude. Mas, gente, aquilo pra mim, não, eu não enfiei na minha cabeça ainda o que aconteceu aquele dia. Porque o pessoal me xingou mesmo, você entendeu? Aí eu apontei pra placa em cima e falei, é uma fila preferencial. Sim. Só passei a meu coisinho, achei que eu ia ser linchada na rua. Isso é muito bizarro, né, cara? Tem uma frase que, às vezes, as pessoas falam de brincadeira e tal, mas, puta, eu acho tão bosta. Que diz assim, nenhuma boa ação vem sem como é que sem fala? Sem punição. Eu acho essa frase tão bosta. Essas pessoas não vivem no mesmo universo que eu. E o meu universo é tão feio quanto o de vocês, eu garanto. Se não é mais. Não é, cara. Toda boa ação, o Paulo Coelho fala, mano, quando você faz uma parada boa, quando você quer alguma coisa boa, quando você quer alguma coisa com vontade, o universo conspira pra que aquilo dê certo. Exatamente. E acontece. Pegando esse exemplo da Lua, até falei lá no Telegram esses dias lá e tal. Eu tava andando de moto na rua, fazendo entrega. E aí eu vi um menino, molequinho assim, sei lá, uns 5 aninhos, mano, minúsculo menino, vendendo uns docinhos, tá ligado? Numa cestinha. Moleque todo sujo, descalço, todo fudido. E aí eu peguei, fiquei com dó, falei, caralho, vou ajudar esse moleque. Ele tava vendendo, sabe aquelas balinhas de coco de aniversário? Ai, nossa. Parecia aquela, só que é uma cremosa, que às vezes é de abacaxi, às vezes tem uns sabores assim. Sim. Aí eu falei, quanto que é? Ele falou assim, ah, é R$2. Eu falei, me dá duas aí. Dei 5 conto pra ele e deixei R$1. Eu falei, putz, ajudei o moleque. Mano, eu coloquei no bolso da jaqueta. Eu tinha acabado de almoçar, eu não tava afim de comer. Coloquei no bolso da jaqueta e pensei, vou passar em casa e vou deixar pra minha irmã. Eu tava indo embora, quando eu parei no farol, que eu olhei pro lado, tinha um mendigo deitado no chão, assim, com a cabeça encostada numa árvore, tá ligado? Um monte de cachorro em volta e tal. Eu falei, caralho, velho, o universo... Ele faz uns bagulho louco. Eu parei a moto, cara, fui lá, peguei o doce, os cachorros até ficou apreensivo assim, que eles falaram, opa, vai mexer aqui não, ninguém nunca deve chegar perto do cara, né, meu? Essa é uma coisa inédita. Ele mesmo ficou meio esquisito, aí eu falei, oi, senhor, tudo bom? Tá com fome e tal? Ele, eu tô com fome, filho, não sei o quê. Eu peguei, entreguei, falei, ó, bom apetite aí, meu, come aí e tal. Aí eu pá, voltei pra moto, subi, pus o capacete. Quando eu voltei, ele tava comendo lá, todo feliz, fazendo carinho no cachorro e tal. Eu fiquei tão bem, mano. Falei, caralho, eu ainda mandei lá, né? Falei, pô, salvou meu dia, mano. Eu nem lembrava. Essa é a recompensa, né? Essa parada que eu fiz cicatrizou um pouco daquela grande ferida que eu tenho na alma, que todos nós temos, tá ligado? Fecha um pouquinho. E quando fecha um pouquinho daquela ferida na alma, você se sente bem, mano. Você se sente um pouco mais curado. Sim. E você se sente útil, né? Tipo assim, você tá mudando alguma coisa de fato no dia de alguém. Porque, que nem você falou, uma coisa é você chegar pra uma pessoa que tá empanturrada de comida e dar alguma coisa pra ela de comer, sei lá. Sim. Outra coisa é você chegar pra alguém que tá com fome, com a necessidade. É ver a necessidade do negócio. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. No final desse programa, a gente vai passar um desafio pra todo mundo aí, e pra nós aqui também, né, que estamos aqui, de fazer uma boa ação aí, etc. Mas, cara, aqui não é um desafio, é um exercício. É muito difícil de você fazer. Eu fiz sem querer, porque é aquele negócio que eu falei. Quando você tá cansado, você só pensa nisso, né? Cara, quando você estiver cansado, alguma coisa assim, quando você estiver reclamando de algo, tenta pensar nas pessoas que também estão assim. É muito difícil fazer isso. Nossa. Porque a gente é muito individualista. Esses dias eu tava lá no trampo, e eu fui fazer uma entrega no lugar que tem aqui, que é Alphaville. E, mano, daqui de Colinas até Alphaville tem uma estrada que não tem nada, só floresta. E é um frio do caralho, tá ligado? E tava muito frio esses dias, pra quem é de São Paulo sabe, tava um frio maldito, ainda tá ainda. E, cara, eu fui com a mão dura, mas quem anda de moto sabe que a mão fica realmente dura. Você morde a mão, você não sente, tá ligado? Quando eu cheguei lá, eu coloquei a mão perto do motor, assim, pra dar uma esquentada, e depois fui lá levar os bagulhos pro cara e tal. Quando eu voltei, eu parei pra pensar, mano, e quem tá na rua? E aquele maluco que eu tinha comprado a bala? Como será que ele tá? Porque esse cara é um mendigo daqui de Colinas recorrente, tá ligado? Ele fica andando por aqui o tempo todo. E eu tenho uma luva em casa. Então eu falei assim, mano, eu vou comprar uma luva agora e vou levar pra esse maluco se eu encontrar ele na rua. Eu fui lá, mano, passei lá na mecânica, comprei a luva, aquelas luvas de algodão mesmo, sabe? De tricô, sei lá como é que chama, de crochê. Sim, bem quentinha. É, aquela que às vezes é preta, às vezes branca e tal. Comprei, meu, deixei no bolso da jaqueta aqui na lateral e fiquei trampando o dia inteiro, normal, o dia inteiro. Um frio do caralho, eu trampando, sem usar a porra da luva, porque ela vem com uma etiqueta, tá ligado? E eu não queria romper a etiqueta, queria dar o bagulho zerado. E depois eu fiquei pensando assim, cara, eu podia estar usando essa porra dessa luva e não achei o cara o dia inteiro. E quando eu tava indo embora, depois do dia inteiro de trabalho, eu vi ele na frente do ferro velho descarregando umas paradas. Aí eu cheguei lá, mano, falei, oi, senhor, tudo bom? Ele, não sei o que tal. Aí eu tirei, tô aqui pra você. Mano, velho, abriu um sorriso. Cara, o que eu faço depois disso? Ganho o dia, velho. Você ganha o dia, tá ligado? É um bagulho meio bobo. Você sai empinando a moto. É um bagulho meio bobo. Tem muita gente que tá ouvindo aí que deve tá pensando, nossa, é muito bobo isso, sabe? É muito, muito simples, né? Putz, só isso? Tipo, isso lá, não vai mudar a vida do cara. Mano, você acha que não vai. Você acha que nós somos muitos, cara. As nossas ações, elas acontecem em grande escala. Quando uma pessoa joga papel na rua, não é uma pessoa, são 50 mil. São muitos. São 100 milhões, sim, tá ligado? Não é só uma coisa. Se uma pessoa faz uma boa ação e todo mundo resolve fazer também, nós temos 200 milhões de boas ações, mano. É, uma vez, Sebrina, eu escutando uma palestra sobre boas ações, sabe? E aí o palestrante, ele falou assim, a gente, todos os seres humanos, a gente é uma rede. Cada um se interliga em outro e tal. E se você faz uma boa ação aqui hoje, essa pessoa que recebeu essa boa ação, ela também vai fazer uma boa ação. Sim. E assim vai seguir um ciclo por toda essa rede. Até que um dia essa boa ação, ela vai retornar pra você. Sim, cara. Não importa se vai ser agora ou se vai ser daqui a 30 anos, mas ela vai retornar. Sim, e outra, Sérgio, parada... desculpa te interromper, pra você que tá aí ouvindo agora esse programa e fez uma parada há pouco na sua semana, no seu mês passado, esse ano, eu tenho certeza que você tá lembrando daquela parada com orgulho, porque é muito bom, cara, esse bagulho fica registrado, a gente não esquece, tá ligado? Você esquece quando você saiu e não falou oi pra pessoa. Você esquece quando você não sorriu de volta, como eu apontei aqui no começo e muita gente lembrou. mas você não esquece quando você ajuda uma pessoa assim, porque é um negócio que eu falei da intensidade. Não é normal um motoqueiro chegar e dar uma luva pra um cara no frio. Então não, aquilo é mesmo. Intenso, aquilo você não esquece. Nunca nenhum amigo chegou pra mim e contou essa história. Então você não vai esquecer, vai ficar marcado pra sempre, tá ligado? Uma história assim, você falando desse negócio de ficar marcado, de intensidade, é uma história que não tem, pra muitas pessoas não tem nada demais, mas pra mim ficou marcado muito assim. Eu sempre fui de doar, sempre doei tudo, desde pequena eu fui criada já com essa concepção de doação, sabe? Sim. É, pela própria religião que minha mãe segue, eu fui educada assim. Só que um dia eu tava indo pro mercado, e pra ir nesse mercado, precisava passar no meio de uma praça. E aqui em Jales, tipo, os mendigos, o pessoal assim, tem um coreto, então eles se juntam pra dormir ali, eu acho que pra ficar mais quentinho, sabe? E daí eu ia passando por esse caminho, e daí um cara me parou, sabe? Ai, tal, você não tem nada pra me dar, tal, não sei o quê, dinheiro. E eu sou meio desconfiada com esse negócio de dar dinheiro, sabe? Aí eu falei assim pra ele, falei, ah, o que que você precisa? Falei pra ele, né? Aí ele falou assim, ai, moça, eu queria, na verdade, é porque eu tô muito feio, ele falou. Eu tô muito, tipo, não é feio, é, como que é, maltratado. Ele tava com a barba muito grande, sabe? Tipo, ele falou assim, na verdade, eu precisava de uns negócios pra eu tomar um banho, sabe? Aí eu achei aquilo até assim, sabe? Eu fiquei olhando, aí falei, não, tá bom. Falei, ó, eu vou ali no mercado. Você fica aqui na praça, no banco, me esperando, que eu já volto. E fui no mercado. E eu fui pensando nisso no caminho, né? Comprei barbeador, sabonete, sei o quê. Essas coisas de shampoo, né? Tudo esse negócio de higiene pessoal. E daí, na hora que eu ia, assim, passando no caixa, eu falei, você quer saber? Eu vou levar um salgado também? Sim. Esse cara deve estar com fome, né? Aí, eu demorei, tipo, porque até passar na fila, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu vou levar tudo isso e o cara não vai estar mais lá, porque ele deve achar que eu vou dar os canos nele. Você deu um migué, né? Ô, já volta aí e tal. É. Muita gente deve fazer isso, inclusive. E daí, fiquei com isso na cabeça, sabe? Na hora que eu subi na praça, cara, o cara tava lá no banco. Do jeito que eu falei, fica aqui no banco e me espera. Aquilo, tipo, me marcou tanto, porque eu tinha certeza que ele ia embora, que ele ia achar, tipo assim, que eu tinha dado os canos nele. Porque eu demorei mesmo, sabe? Cerca de meia hora, sei lá. E na hora que ele me viu, tipo, ele também fez a mesma cara, sabe? Eu fiquei surpreso por ele estar lá, e ele ficou surpreso, acho que por eu ter ido. Aí na hora que ele abriu a sacola, assim, que ele tinha me pedido um negócio pra tomar banho, aí ele viu que tinha salgado, tinha isso, tinha aquilo, sabe? O cara ficou tão feliz, aí tinha outros amigos dele, foi dividindo com os amigos dele, sabe? Isso é muito bom, né, cara? E você, Lu? Aquilo me poupou, assim, umas sessões, sabe? Isso é foda. Sim, foi um negócio de contato, mano, porque eu tinha certeza com o cara, porque eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, mano, já pensou quantas pessoas já passou ali e falou, ah, eu vou ali, já volto e não voltou mais, e sabe, o que que fez esse cara confiar? Porque na hora que eu vim, assim, ele falou meio que assim, sabe, ah, eu sabia que você ia voltar. E isso, assim, sabe, eu quase sentei ali e chorei, sabe? Porque foi difícil as pessoas acreditarem em você, não é? É a confiança, né, Lu? A confiança que ele depositou em ti, mesmo sem te conhecer, acabou te pressionando. Porque até de pessoas que estão do nosso lado aqui, às vezes a gente não confia pra certas coisas, pra contar alguma coisa assim. Ele contou comigo, você entendeu? Eu lembrei de um vídeo, Luana, que eu tava vendo esses dias mesmo, quando o Febrino falou sobre esse tema. E eu gosto demais de ver esses vídeos, assim, motivacionais ou de mostrando a boa ação. E aí esse vídeo mostrava um ator, né? Ele chegava em pessoas normais, na rua, normais que estavam indo trabalhar, né? E pediam ajuda, pedia o sapato da pessoa emprestada, falava que ela tinha acabado de ser assaltada, que levaram tudo, levaram a carteira, e que ele morava ali perto, e que só ia buscar um sapato pra ele, e voltava e devolvia pro cara. E aí o pessoal na rua falava, não, tô indo trabalhar, não tem como é que eu vou ficar sem sapato se eu te der o meu, alguma coisa assim. E aí ele chegou, mano. Ele chegou, isso ele fez 3 vezes, em 3 mendigos, com 3 moradores de rua. Ele chegou em um lá, tinha um que tava até meio assim, meio desnorteado. Chegou nele, falou com o cara, explicou a situação, pediu, por favor, confie em mim, eu sei que é difícil hoje em dia, e isso pros 3. E aí os três, mano, falaram pra ele, meio que da mesma forma falaram, eu vou confiar em ti, eu tô abrindo meu coração e confiando em ti, mesmo sabendo que talvez tu esteja me enganando. E aí eles emprestaram o sapato pro cara, e aí o ator foi lá, pegou o sapato deles, tirou, comprou um novo, pegou, viu o número que era o sapato deles. Sim. E aí chegou lá pros caras, depois de um tempo, né, ele enrolou pra caramba. Chegou lá nos caras, os caras estavam no mesmo lugar, e aí devolveu o antigo, agradeceu, e até teve um deles que marcou muito, que ele falou que sabia que ele ia voltar, porque sentiu nele quando ele pediu que iria voltar. E aí, mano, quando ele pegou o sapato, entregou o sapato novo pra todos eles, mano do céu, teve um que ele chorou tanto, que foi o mesmo cara que falou que sentiu que ele ia voltar. Mano, e putz, aquilo, eu tô até me arrepiando aqui de lembrar, mano, porque, nossa, é a parada da confiança, mano. Isso é algo que falta muito e que se aplica muito nisso de boa ação, porque a confiança é uma boa ação foda. Sim. Se não, tipo, a confiança é uma das coisas mais difíceis, assim, de você ter, né? Tipo, com o outro, com outro ser humano. Confiança, eu acho que é o sentimento mais difícil da gente ter. Porque quando a gente tem confiança, a gente tem todo o resto, né? Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas... Eu te amo. A gente tá falando aqui de boas ações, de coisas e tal... Que às vezes não significa nada pra você, assim, tipo, você não vai ter que se prejudicar em nada, né? É o famoso, pô, não custa nada, sabe? Exatamente. Mas o maneiro também é você parar pra pensar, e se custar? Porque eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de uma parada que custou, e pra mim foi muito. Eu não sou milionário, então foi muito, me prejudicou depois. Só que hoje, eu paro pra pensar e eu me sinto bem. Inclusive, quando a gente vai gravar um programa nesse daqui, eu me sinto bem. Tá ligado? Eu tenho essa história pra contar. Se alguém algum dia falar comigo em uma festa, em algum lugar, eu tenho isso pra contar também. A gente não faz só pra isso, né? Você faz pra ajudar, mas é legal que isso fique na sua vida. Eu fui entregar marmita numa casa e a pessoa tinha pedido uma feijoada lá e tal. Aí vamos pôr um valor fictício aqui. Deu R$30. Eu cheguei lá na casa da moça, ela tinha deixado o valor de uma marmita normal. Não de uma marmita de feijoada, que vem 3 marmitas, né? Uma só com arroz, uma só com feijão e outra só com carne. E aí eu cheguei, toquei a campainha e quem me atenderam foram 2 crianças. Quem me atendeu, aliás, foram 2 crianças, cara. Menininha assim, sabe? 10 anos de idade. A outra, uma com 10, a outra, sei lá, com 6. Me atenderam e me entregou R$12 na minha mão. Ai. E eu falei, sua mãe tá aí? E elas, não, a mãe trabalhando, só chega 5 horas. Isso aí era, sei lá, 11h30 da manhã, tá ligado? Eu pensei, mano, essa menina tá me dando 12 conto, tá me dando menos de 50% do valor da parada. Só que eu não tenho coragem de levar pegar, de volta a marmita e deixar essa criança sozinha nessa casa, sem comida, velho. Porque a porra da mãe dela só vai chegar 5 horas, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, eu não podia fazer aquilo, porque ia me ferrar, eu tava sem grana e tal. Mas eu fiz, mano. Eu meti a mão no bolso, cheguei lá, paguei a marmita das meninas e tal. Nem expliquei, eu podia explicar pro meu patrão o que tinha acontecido. Eu acho que ele ia relevar, tá ligado? Mas eu falei, não vou prejudicar o cara também, tá ligado? Vou fazer a parada aqui, não sei o quê. E eu fiz o bagulho, mas fiz de boa, tá ligado? O que aconteceu, mano? Olha que bizarro. Por isso que eu falo o bagulho da boa ação, não vê sem punição. A mãe dessas putas meninas chegou, sem eu nem saber, ficou sabendo do que tinha acontecido, passou lá no restaurante e deixou 50 conto com o Almir. Porque ela ficou sabendo do bagulho que eu tinha feito. O Almir, sem saber que eu tinha, né, que eu tinha bancado, não falou nada, ficou de boa. E aí quando eu cheguei, ele me perguntou, e aí Marco, o que aconteceu ontem lá, não sei o que, você não me falou nada da menina e tal. E eu pensei, vixe, ele vai comer meu rabo agora, mas pô, eu paguei, né. Aí eu fui e expliquei a conversa. Aí ele pegou 50 contos na gaveta e me entregou, falou, a mãe dela passou aqui e disse que era pra entregar pra você. Nossa. Ai, que lindo. Tá ligado? Eu não fiz pra isso. Eu não imaginei que isso acontecesse. Sim, exatamente. Depois eu cheguei, mano, contei aqui pra minha mãe assim, minha mãe ficou, caralho, como que é a vida, mano? É uns bagulho louco. Se eu não tivesse... Diga, pode falar. É por isso que a gente não pode desistir ainda, né, de continuar dessa forma. Ai, mas só tu faz isso, eu vejo aí 100 pessoas e tu é a única que faz isso, mano. Mas exato. É porque é isso, mano. Ai, sem palavras. Eu linkei com aquela parada que que a Lu falou, porque a Lu teve prejuízo também, de grana. É, pode tá crer, tipo... Só que, mano, foda-se, eu tá ligado? Eu nem pensei nisso. A situação, exato, a situação é muito maior do que o dinheiro que a gente gasta, né? Sim. A situação ali era maior, o cara, a confiança, a esperança, vocês já ouviram falar que a esperança é a última que morre. É. A esperança, você esperar por... O cara que esperou a Lu, tava na esperança, tá ele ligado? Tava na esperança. Sim. É isso que eu acho que me chocou tanto, porque no mundo que a gente tá vivendo, ninguém mais acredita em ninguém, ninguém mais acredita em alguma coisa maior, sabe? Sim. E, tipo, na hora que eu vi que o cara, tipo, ficou tempão lá me esperando, aquilo me encheu, assim, de um negócio que, tipo, eu não sei nem explicar, sabe? Sim. É, por isso que eu falo, me poupou uma grana, sabe? Tipo, de coisas, de médicos que eu frequento, porque a humanidade tá uma bosta, sabe? Sim. É, uai. E aquela frase que eu falei no início, eu linko muito com isso, porque a gente tem que ter essa reflexão do que a gente tá se tornando. Sim. E do que a gente vai fazer os nossos filhos serem. Porque, às vezes, né, eu comento sobre isso, aí as pessoas falam, não, mas você vai iludir uma criança pra ficar num mundo desse, não sei o quê. Eu não acho, eu acho que se todo mundo iludir a sua criança dessa forma, a gente vai ter um mundo diferente, sabe? Sim, isso é muito Nossa. Foda. E vocês me lembraram até... Me lembraram, não, que eu tava com essa história na cabeça, só que eu nem ia contar ela, porque eu pensei que não chegaria a encaixar, né? Mas agora dá pra encaixar aqui. Isso foi recentemente, foi semana passada, quando eu tava indo no banco pra tirar um dinheiro que... Eu ia fazer uma viagem pra resolver umas paradas aí do trabalho. E aí eu fui tirar esse dinheiro pra não ter que ficar passando cartão nem nada, né? Só que assim, a minha situação atual tá de uma forma que eu tenho que regrar bem com o que eu vou gastar. Uhum. E aí eu saindo do banco, tinha um senhor lá, cadeirante, né? Com a cadeira totalmente improvisada, feita com uma bicicleta, sabe? Tipo um triciclo, sabe? Uhum. Bem uhum. louco o trem, acho que foi feito assim por uma oficina qualquer, sabe? E, uhum. e ele tava lá com um coisinha, uma latinha lá, pedindo dinheiro e tal. E tinha um cara lá sentado, um mototáxi, conversando com ele. E ele falando que tava meio difícil, que as pessoas hoje em dia não acreditam que existem pessoas com necessidade, que o pessoal não olha mais por onde anda, não olha pro lado, não olha pra pessoa ao lado. Uhum. E aí ele... E eu vi a latinha dele lá e não tinha nada. E uhum. aí, mano, banco, quando a gente vai e tira uma certa quantia, ele sai na autona, né? Uhum. 20 pra cima e tal. E eu falei, eu vou dar um dinheiro pra esse cara. Só que aí na hora que eu olhei, era de 20 pra cima mesmo. E aí eu fiquei... Fudeu. E agora? Tipo, e aí? Só que isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo. Ai, dá até vontade de chorar. Já aconteceu várias vezes de aparecer isso de pessoas pedindo dinheiro, né? E eu sempre, como eu há muito tempo já trabalho, muito tempo não, mas já tenho uns 5, 6 anos que eu consigo me manter sozinha e que em várias outras situações eu em boa condição, eu ajudei com muito, o pessoal até fica engraçado, fica olhando assim tipo, uai, como assim? Tá dando tudo isso? Toda vez que eu vou pra lá... Esse cara tá todo dia tá aqui, esse cara tá todo dia aqui. Não, mas se ele tá todo dia aqui é porque realmente ele precisa, né? Ou não, eu vou depositar minha confiança nele, independente do que ele vai usar esse dinheiro. E você e tá aí... todo dia ali, é porque ele não tem outro lugar pra ir, outra coisa pra fazer, né, mano? Exatamente, a pessoa nem ia ficar lá à toa, né? Eu não tem gente que acha, né? Tem gente que acha que o cara que pede esmola na rua tá ali porque ele quer, né, velho? Cara, tipo, a gente tem filho da puta em qualquer lugar. A gente tem filho da puta na rua, fingindo que tá pedindo esmola, sem precisar. Mas a gente tem filha da puta na igreja, a gente tem filha da puta no trabalho, a gente tem filha da puta no governo, muito, inclusive. É, mano, não adianta. Tem filha da puta no lugar, você não pode pensar assim. Você vê o maluco lá, mano, se você pode ajudar, se aquilo vai te fazer bem, e eu sei que vai, ajuda, velho. Fia a mão no bolso, a gente sempre tem troco, centavos, sabe? Putz, 50 centavos pra você pode não ser nada, pra aquele cara, mano, pode ser o que faltava pra ele comprar um pão. É, exatamente. Aí eu olhei pra lá, pras notas de 20 reais que tinha, né? Falei, não, mano, já era, eu vou dar sem pensar no que vai acontecer comigo amanhã, porque hoje ele precisa, hoje eu não preciso. Sim. E aí eu peguei e coloquei lá o dinheiro, e eu sou uma pessoa que eu não consigo falar muito, sabe? Eu poderia ter chegado lá, falado, não, espero que isso te ajude, boa sorte aí. Mas não, mano, eu não... Se eu fosse falar ali com ele, eu ia chorar também. E aí eu só deixei lá. E aí ele tava conversando com o mototáxi, ele olhou assim. Até ele ficou sem palavras, mano. Porque hoje em dia você não encontra uma pessoa maluca que chega e dá R$20 pra um cara que tá ali. Verdade. Mas eu sei que esse R$20 pagou o almoço dele. Sim, pagou o almoço dele e pagou um curativo enorme na sua alma. Nossa, vai, gente. Isso é bom demais. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas, eu te amo. Nessas horas, assim, eu fico pensando, sabe? Eu falo, gente, esse pessoal, assim, que é milionário, sei lá, que tem muito dinheiro, assim. Mano, será que eles não pensam, assim, em sair na rua, sabe? Sei lá, eles gastam, sei, R$1.000 numa garrafa de champanhe lá na balada. Será que eles não pensam em, sabe? Tem um ponto aí, Lu. R$1.000 na rua. Na verdade, tem dois pontos aí que são interessantes da gente falar. O primeiro deles, nem vou falar porque é coisa ruim, a gente tá aqui pra falar de coisa boa. O primeiro dele é que tem gente que é filha da puta mesmo e não ajuda. É. O outro que é interessante a gente falar é o seguinte. Quantas vezes a gente já contou essa história que a gente tá falando aqui pra galera? É. Às vezes o cara ajuda e não conta. Porque eu não conto. Tá, sabe? Às vezes ele não tá ajudando só pra isso, entendeu? Tipo, às vezes o cara tem mó grana. Vamos pegar um exemplo aí. Um cara muito rico do Brasil. Aquele, sei lá, aquele cara do sucesso lá. Sucesso.com. Esqueci o nome dele. Que tá gravando lá com o Jovem Nerd lá. Eu nunca sei o nome das pessoas, gente. É um cara aí. Vamos pôr ele de exemplo. Tá. Vamos pôr um cara aqui melhor ainda. Vamos pôr o Silvio Santos de exemplo. Ótimo. O Silvio Santos não fica indo na TV e falando, olha, eu vou ajudar, eu ajudei. Ele não. Mas ele faz isso. Ele faz isso no próprio Teleton, né? Quando ele faz lá. Sim. E fora isso, ele faz em outras paradas aí, que ele dá dinheiro. E dá dinheiro pra instituições, dá dinheiro pra igreja, dá dinheiro pra não sei quem. Só que às vezes o cara não fala. Então, nós às vezes olhamos aquele maluco e a gente fala assim, meu, esse cara não ajuda e ele é milionário, por que que eu, que sou pobre, vou ajudar? Tem muita gente que pensa isso, tá ligado? Só que você não sabe que às vezes o milionário tá ajudando e o pobre também tá. Você não pode pensar isso, você tem que falar, não, ele não ajuda, o outro também não ajuda, então eu vou ajudar, eu vou fazer o bagulho acontecer, tá ligado? Eu vou dar o lugar, eu vou desejar um bom trabalho, eu vou dar um sorriso pra pessoa, eu vou parabenizar, uma parada que a galera não faz, eu faço muito aqui na CC, vocês são prova, é parabenizar as pessoas pelas paradas. Não tem uma vez que a gente não termina a gravação aqui que eu falo, gente, parabéns, ficou foda, vocês são foda, obrigado, tchau, não sei o quê. Parabeniza, mano, é um bagulho tão simples, sabe? Às vezes pode ser uma coisa banal, assim, ou totalmente do cotidiano. O pessoal falar é obrigação sua, né? Exato, tá ligado? Que a pessoa faz, por exemplo, a Luanda atende lá o caixa do banco, sabe? É uma parada que a Luanda faz todo dia, o tempo todo, tá ligado? Mas, mano, se a Luanda terminar o dia dela e tal, chegar alguém, estender a mão pra ela, pegar na mão dela e falar parabéns pelo seu dia hoje, mano, você é foda. Eu tenho certeza que a Luanda vai sorrindo embora. Ah, com certeza, é muito diferente, né? Tá ligado? Total. E assim, é muito raro. Então, se a gente fizer isso, cara, a gente tá fazendo a nossa parte com certeza, mano. Pode ser que quando sair esse programa, vocês vão fazer algumas coisas boas aí, nem que seja só uma coisa de educação mesmo, a semana vai ficar bem mais colorida, cara. Ah, com certeza. Eu acho que depois que eu li, assim, alguns livros de autoajuda, eu comecei a observar mais coisas, que nem eu falei lá, agora o que você acabou de falar, linka muito com aquele negócio que eu tava falando, que, tipo, às vezes eu sou agradecida na minha cabeça, mas a gente tem que falar, se uma pessoa tratou bem a gente tem que falar, a gente tem que passar isso pra frente. Sim. Esse negócio de falar, né, de ajudar, por exemplo, você falou, ah, tem muito milionário que ajuda, não sei o que, não fala nada. Eu acho que a questão de você falar é importante também, porque às vezes a pessoa quer, mas ela não faz, sei lá, por N motivos, acomodação, sei lá o que, pode ser qualquer coisa. Mas se você fala, de repente, você instiga naquela outra pessoa a vontade também de fazer alguma coisa, assim, entendeu? Sim. Ou então, quando eu tô lá no trabalho, tipo assim, todo mundo quer, como que eu vou dizer? Todo mundo quer ganhar o seu salário e tal, quanto menos trabalhar e ganhar o seu salário, certo? Eu penso um pouco diferente, porque, tipo, eu sempre pensei no time completo. Então, às vezes, dá tilt lá no banco, acaba energia, não sei o quê. Eu sou sempre aquela pessoa que fica até 9 horas, que se alguém precisar, tipo assim, o meu serviço é empresarial. Se alguém precisar em outro setor, eu saio da minha mesa e vou lá. Eu faço, eu não tenho. Porque eu enxergo, tipo, todo mundo como um time, sabe? Vamos junto que a a gente consegue junto. Uhum. E eu trabalho num lugar que é muito difícil as pessoas pensarem assim. Então, vai te dando um nó, sabe, na cabeça. Tipo, sim, se você não tiver a mente muito firme, você vai começando a viver um dia a dia muito pesado. E daí foi onde eu tive a ideia de começar a ler esses livros. E você ler esses livros te deixa mais humano. E você ficar mais humano te deixa mais propenso a praticar boas ações, sabe? Sim, certeza. Porque a maioria das coisas que a gente deixa de fazer é porque a gente não enxerga o outro como a gente mesmo. É, exatamente. Porque se a gente enxergasse o outro como a gente mesmo, a gente evitaria uma porção de coisas que a gente faz. Sim. A gente evitaria brigas, a gente evitaria e faria mais por aquela pessoa, assim, entendeu? Sim. E às vezes as paradas que vêm de meio externo afetam a gente de um jeito errado e às vezes a gente nem percebe, né? Eu quero dar um exemplo aqui do bagulho que aconteceu comigo. A Luana tava falando aí, eu nem lembrava dessa parada. Muito tempo atrás eu tinha comprado um cofre, que era uma águia branca. Eu até botei no Instagram lá. Achei mó maneiro, assim, lembrei do Senhor dos Anéis na hora, comprei a porra da águia. Era enorme, assim, o bagulho. Tinha uns 3 palmos de altura. Comprei aquela porra daquele cofre e pensei na minha cabeça, mano, vou juntar dinheiro nesse cofre. Vou juntar até ele encher até a boca. No dia que ele encher até a boca, mano, eu vou sair na rua, vou fazer um vídeo quebrando essa parada. Depois eu vou fazer um vídeo ou comprando alguma coisa e dando pra galera, ou simplesmente vou dar o dinheiro pro pessoal, mas eu quero gravar pra pôr no Facebook, etc. Pra as pessoas verem e falar assim, caralho, quero fazer também, tá ligado? Que maneiro. Uhum. Ou então, na rua, a pessoa lembrar do vídeo e tal. E chegou uma pessoa, que eu não vou falar quem foi, em mim, e falou assim, ah não, mano, mas se você fizer isso aí em vídeo, vai parecer um pouco o que você tá fazendo pra você, tipo, mostrar, sabe? Tipo, arrogante. Olha, tipo, eu ajudo, tá ligado? Uma porra assim. Aí eu desisti, mano. Eu não deveria ter desistido, tá ligado? Você não deveria, eu também concordo, mas você não deveria ter desistido. Eu desisti da ideia, que eu fiquei um pouco assim, sabe? E depois eu fiquei tão mal que eu falei, mano, se eu fizer essa porra, mesmo sem vídeo, a galera vai pensar isso também, e, tá ligado? Eu fiquei exatamente mal, assim. Exatamente. E outra coisa, Febrini, mesmo que seja, às vezes a gente tem vários vídeos aí que o pessoal fala, ah, mas ele só fez isso daí pro vídeo, não sei o quê. Mesmo que seja, vai ter alguém que vai assistir esse vídeo que vai querer repetir o que tu... Então, alguém vai ser atingindo de forma boa, não vai ficar só julgando. Exato. É igual esse cast que a gente tá fazendo aqui. Muita gente vai falar, ai, olha lá, estão querendo se achar, falando que fizeram isso e aquilo. Mas é já pra isso. Esse é o maior erro que as pessoas que fazem essas boas ações, eu sou uma das erradas, elas não falam, igual o Febrino falou. Se a gente falar, alguém vai escutar e vai querer fazer porque gostou, porque viu que é algo bom. Porque gentileza gera gentileza. Exatamente. Entendeu? Essa parada que eu fiz, que eu tive a ideia de fazer, na verdade, acabei não fazendo por conta disso. Enfim, depois deu mó merda, eu precisei do dinheiro, tive que quebrar a porra da águia e gastar conta. Foi o seguinte, eu vi um vídeo, eu gosto muito do negócio de queda de braço, tá ligado? E tem campeonatos mundiais dessa porra, é mó da hora, no YouTube tem, é muito pouco. Eu gosto muito de ver isso, mano, as quedas de braço, os campeonatos, é mó da hora, parece uma MMA, sabe? Tem um ringue, assim, a porra toda. E eu vi um vídeo, no meio desses aí, que o Facebook sugeriu pra mim, que era um vídeo aqui do Brasil, esses vídeos meio pegadinha e tal, que era assim, mendigos disputando luta de braço em troca de gorjeta. E aí o cara fazendo um vídeo, mó legal, os caras falando, e aí, vamos aqui pro torneio, e aí o mendigo, pô, eu quero, e aí tal, e aí o cara ia lá e fazia o vídeo, e ganhando ou perdendo, os caras davam gorjeta. E aí eles colocavam um cara profissional, tipo um cara mesmo, um atleta, tá ligado? Pra ir contra os mendigos, ou seja, os caras não iam ganhar, tá ligado? Não tinha como. Mas lá no meio do jogo, apareceu um mendigo, mano, muito forte, que ganhou do cara. Foi mó legal, foi mó festa, mó brincadeira. E eu vi aquilo, cara, e eu falei, caralho, eu quero ajudar também. E foi aí que eu tive a ideia da águia, tá ligado? Então é isso, a gentileza gera gentileza. Esse programa aqui certamente vai gerar também. É, ou pelo menos vai deixar aquela pontinha nas pessoas de que a gente pode fazer alguma coisa, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Não importa de que jeito você tá, você sempre pode fazer alguma coisa. Você não vê esses vídeos que fala assim, ai, reconstituiu toda a minha humanidade agora, tipo, os mendigos salvando o cachorro na enchente, sabe? Sempre, mesmo que você não tenha nada, você sempre pode fazer alguma coisa pelo próximo. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de cinco em cinco minutos, me digas, eu te amo. Isso me faz lembrar também uma história que eu vivi em Londrina, mais ou menos no período aí de 2007. Como eu estudava fora, né, então eu trabalhava, eu tinha aquele dinheiro, contato para pagar aluguel, comprar as coisas, fazer mercado, né? Então, eu lembro que eu pegava o busão e ia até o mercado e fazia aquelas coisas assim, contadinho, sabe? Você ia uma vez ao mercado para pegar o dinheiro de um ônibus só, para não ter que ficar pagando. Então, você vinha carregado de sacola, sabe? E sozinho. Aí, eu lembro que numa dessas vezes eu fui e eu comprei leite condensado, que eu queria fazer um bolo. E, tipo, você compra leite condensado, põe junto com as outras coisas pesadas, a sacola fica, né? Aquele peso, ela arrebenta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tipo, eu tinha acabado... tava, tipo, uns 3 quarteirões, assim, da minha casa. E daí, eu tinha acabado de descer do ônibus. E eu andei um pouquinho, assim, desceu outro menino atrás, né, de mim. Então, ele tava atrás de mim. Aquilo, eu, tipo, andei, assim, sei lá, 3 metros, a minha sacola... Tipo, umas 2 sacolas, assim, tipo, lá, estourou. Aí saiu rolando as coisas tudo pro chão, sabe? E eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não sabia nem o que, que eu fazia, porque eu acho que era a primeira vez que aquilo tinha acontecido na minha vida. Eu era nova, assim, devia ter, sei lá, uns 18 anos. Aí eu fiquei olhando, tipo, faltavam uns 3 quarteirões, só que eram uns quarteirões enormes, tá ligado? Cidade grande. Então eu pensei, se eu largar esse daqui aqui e vir com uma sacola buscar, até a hora de eu voltar já não vai estar mais nada aqui. E era uma parte, tipo, considerável da compra, sabe? Tinha saco de feijão, esses trem, que hoje, né, tá uma raridade. Mas, tipo, eu fiquei olhando pra aqueles negócios, tipo assim, 30 segundos, perdida, tipo, agora ferrou, sabe? Aí, de repente, eu escuto uma voz, assim, atrás, e um barulho de zíper, sabe? Ô, moça! E tinha um cara, assim, atrás de mim, enorme, grande, assim, muito grande. Ele tinha um nome, gente, que agora eu esqueci, mas era um nome... Kratos. Não! Ele era tipo Kratos, mas não era... Um nome com H, assim, sabe aqueles nomes da Grécia, sei lá? Não era Hércules, era Hermes. Era acho que era Hermes. Ulisses. Hermes era o mensageiro. Hermes. Aí tinha uma mochila que ele tava nas costas e começou a colocar as minhas compras dentro, né? E daí tipo, eu tava... Daí você, tipo... Não! E tipo assim, é um menino gigante e ele começou a colocar as compras dentro, não falou nada pra mim. Aí tipo, na hora... Aí eu fiquei ali, né, assim, pasma. Falei, pronto. Aí na hora que assim, ele terminou, ele falou, vamos até onde você mora, que eu te ajudo. Aí ele catou uma sacola assim da minha mão, porque tinha muita sacola, sabe? Eu não ia aguentar, não sei nem como que eu ia carregar tudo aquilo. E tipo, sabe quando tipo assim, ele apareceu, porque era de manhã cedo, não tinha estudante, todo mundo de final de semana ia embora pra casa, sabe? Sim. Ficava alguns poucos, assim. Eu lembro que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, sabe? Esse cara assim foi um anjo, assim, ele caiu aqui de paraquedas, porque ele podia ter vindo no ônibus daqui 15 minutos, entendeu? Ele podia estar em qualquer lugar, ninguém descia ali naquele ponto. Sim. Tipo, o cara desceu eu e ele só, sacou? Sim. Foi um negócio muito louco, tipo, ele morava bem antes do que eu, ele morava numa cidade universitária e morava em outra, e ele foi até lá, sabe, até na minha porta. Isso é muito louco. E ele não era um cara assim, que se aproveitou dessa situação, sabe, ele nem me perguntou nada, só falou assim, ai, qual é seu nome? Meu nome é tal, ai, qual é seu nome? Meu nome é tal, onde você mora? Eu moro ali. A gente foi o caminho, nem conversamos, assim, muito, sabe, porque eu fiquei, tipo, meio que com vergonha. Muito louco, né? E daí, sim, depois eu encontrava esse menino, às vezes, no calçadão, e eu cumprimentava ele, assim, tudo feliz, sabe? E ele até ficava meio tímido, porque, tipo, ele foi um cara, assim, que me ajudou numa situação que, tipo, eu falei, e agora, sabe? Não é, sei. Muito louco. Cara, não sei esse bagulho que você falou, eu tenho certeza que, lá na frente, se você passar por uma situação parecida com outra pessoa carregando a parte já de coisa... Já passei, e eu fiz a mesma coisa. Tá vendo? E eu quero trazer um ponto nessa mesma linha, só que é um pouco diferente, que é o seguinte, eu quero trazer um ponto de discussão e quero dar um exemplo, que é, e quando acontece o contrário? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Furou o pneu da minha moto há pouco tempo, aqui perto onde eu moro, certo? É naquela estrada que eu falei que é frio pra caralho, só tem mato. O que acontece? A prefeitura mandou uns caras pra lá pra cortar as gramas que fica bem na beira do concreto, assim, né? Eu falei, passando lá de boa, os caras trampando, falando que maneiro, os caras cortando tal, não sei o quê. Furou o pneu da minha moto, cara. Aí eu fui voltando com a moto, acelerando bem devagarzinho, soltou a corrente. Meu Deus. Falei, caralho, não é possível. Eu olhei pra cima e falei, você tá de sacanagem. Só falta chover. Aí, meu irmão, eu comecei a empurrar aquela porra daquela moto, o peso da porra. E aí tem uma descida muito grande e depois tem uma subida. Faz um U, assim, tá ligado? Parece aquelas ruas do pica-pau. Eu desci aquela porra freando, assim. Lá embaixo, bem na curvinha do U, assim, lá no vértice, era onde os caras da prefeitura estavam cortando a grama. Eu subi o outro lado, sozinho, empurrando a moto, e nenhum dos caras foram me ajudar. Eu fiquei muito puto na hora. Vou mentir aqui, eu sou um ser humano também. Eu fiquei puto pra caralho na hora, tá ligado? Mano, parece um bagulho que eu falei, do universo conspirando lá. Passou, tipo, um mês, assim, eu tava voltando de uma entrega, naquele mesmo lugar, tinha um cara com a corrente da moto estourada. Eu peguei e falei pro cara, monta aí, mano, eu te subo aqui. Ele montou, eu fui lá, botei o pé. Pra quem sabe, quem anda de moto sabe que levar a moto... Deu a caroninha, né? É uma merda, dói pra caralho a porra do Sim. quadril, tá ligado? É uma bosta. Força sua moto pra caramba, não é recomendado, né? Os caras falam, não recomenda você empurrar uma moto com outra. Mas eu fui lá, botei o pezinho assim atrás da moto dele. Ele botou a moto em ponto morto. E eu fui acelerando na minha e pá! Aquele barulho do caralho, a moto tava por hora, tá ligado? Mas subi a moto do cara até lá em cima. O cara pegou, quis me dar um dinheiro lá, eu não aceitei e tal, saí fora. E depois fiquei bem, tá ligado? Que é o que a gente tem que fazer. Muitas vezes na vida, vocês estão ouvindo aí, vão se identificar também. Vocês já devem ter feito isso. É. Às vezes acontece uma parada, é no trampo mesmo, sabe? Você tá se ferrando no bagulho, uma outra pessoa não se ajuda. Não te ajuda. É. Quando você tá na outra situação, você vê ela se ferrando, você pensa, ah não, agora eu vou deixar ela se fuder porque ela não me ajudou. Eu não consigo, mano. Então, eu não consigo. Por isso que os outros me chamam e falam, você é tonta. Eu falo, gente, mas será que eu sou tonta? Eu não, pra mim que é tonta. Exato. É pra você responder, você não é tonta, cara. Eu não sou tonta, aliás. Quem é tonta é você que não ajuda. É. Se todo mundo ajudasse, não ia ter a situação em que um fica se ferrando. É, o Febrino até me lembrou uma história que não tem nada a ver com esforço físico nem nada, que era lá no meu antigo trabalho, que como era tipo um estágio, eu precisava entregar um relatório pro meu supervisor. O Febrino lembra que eu vivia falando, nossa, tá foda esse relatório, tenho que entregar logo, não sei o quê. E aí eu fiz ele praticamente tudo só. Tipo, eu pedi ajuda com o pessoal mais experiente e tal. Só que eles não ajudavam. Ah, tinha que ir pra área, não sei o que, não sei o que. E aí no finalzinho, quando tava acabando já esse meu período, que foi agora recentemente, eles precisaram de uma planilha que, puta, não é qualquer pessoa que iria fazer, que vinha com dados, parâmetros de medição, de não sei o que, não sei o que. E eu faltava o quê? Uma semana, duas semanas, sei lá, pra eu ir embora. Eu poderia muito bem ligar o foda-se e adeus, né? Ia receber meu dinheiro de boa e pronto. Eu peguei e falei, não, eu faço. Pode deixar que eu faço pra vocês e tal. Só me passa direitinho o que vocês precisam pra analisar. E aí fui lá, elaborei a planilha e tal. E, tipo, era uma aba da planilha pra cada motor que tem na unidade. E então, era muito motor. Muita coisa. E cada motor tinha sua especificação. E lá fui eu, essa semana toda e tal. Entreguei a planilha no último dia. Falei, se precisar de alguma coisa, vocês têm meu e-mail pessoal e pode contar comigo que eu ajudo. Mano, pronto. Eu não tive ajuda no meu relatório ficou muito bom, eu poderia ter tido ajuda, mas eu ajudei eles em algo que eu sei que eles sempre vão lembrar, que precisar, independente, né, de qualquer coisa, eu ajudei eles, e foi um trabalho que me agregou conteúdo e conhecimento, então todo mundo saiu ganhando, independente de quem foi retribuído ou não. Sim, cara, isso é foda. Ó, quando a gente foi começar com o ACC Joga no YouTube, eu precisava de um programa pra gravar as paradas, né? Eu cheguei num cara, esse cara tá ouvindo certeza agora, não vou falar quem é, e eu perguntei, irmão, como é que você me recomenda aí, você já tem canal no YouTube, isso aqui é uma parada pra me ajudar a gravar e tal, e o cara, depois eu te passo aí que eu tô na correria. Falei, suave. Aí depois eu pedi de novo, o cara falou a mesma coisa, e aí num dia eu pedi à noite, que eu falei, o cara deve trabalhar durante o dia, pedi à noite, e o cara falou a mesma coisa. Eu falei, suave. Fui lá, procurei, a gente acabou achando um aí que a gente usa agora e tal, e deixei quieto, esqueci aquela treta. E agora, esse cara que tinha um bagulho no YouTube, ele tem podcast. Uhum. E ele veio esses dias me perguntar, ô irmão, tudo bom, sei que, você não pode me recomendar um lugar pra hospedar, não, meu podcast? No Facebook ele veio perguntar. Eu falei, cara, me dá 10 segundos. Eu mandei 3 links de sites diferentes pra ele. Oh. Da onde ele podia hospedar. Ele, obrigado, não sei o que tal. Cara, eu fiquei me sentindo muito bem. É. Tá ligado? É aquele negócio de que, pô, seja superior, sabe? Você se sente bem ou por conta disso. Ou dê você o exemplo. Sim, né? Exato. Seja, né? Você se sente bem por conta disso. Você fala assim, mano, eu tô vendo esse cara fazendo uma parada errada. Eu não fiz igual a ele. E eu tinha todos os motivos do mundo pra fazer. Olha que maneiro. E às vezes a gente vai ser o motivo pra aquela pessoa começar a fazer o certo, né? O que é mais maneiro ainda. É, cara. Isso é muito foda, mano. Sim. Tipo, aquele negócio que nego fala... caridade não é o que você faz. Caridade é o que é feito com o que você faz. É. Então, tipo, às vezes você ajudar um cara assim... Não é uma caridade. Não é uma boa ação por si só... Às vezes você faz isso e o cara vai tirar disso a boa ação, sim, tá ligado? É o mesmo conceito de que a gentileza gera gentileza, tá ligado? É isso. Se você faz a parada, meu irmão, e o cara, ele faz parte daquilo, ele participa, a pessoa faz parte daquilo, a gente não vai mais ignorar o sorriso de ninguém, como a gente falou lá no começo do cast. Uhum. E o que acontece quando a gente retribui o sorriso? Todo mundo anda por aí sorrindo, né? É. Então é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Exatamente. Esse é o objetivo final, né? Sim. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas, eu te amo. Eu queria também puxar um último ponto aqui, que é uma parada que eu acho que vale muito também no nosso dia a dia, principalmente igual o Febrino falou, nesse nosso novo mundo cheio de grupo, de WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Que é a parada da recepção. Eu vou contar a história do meu antigo trabalho e aí vocês vão saber mais ou menos o que, é que eu quero falar. Uhum. Lá no meu antigo trabalho, primeira vez que eu cheguei, a recepção foi o seguinte, tipo, eram 15 caras lá na equipe, contando eu e a outra menina que tava entrando. E aí, mano, eles chegaram, todos eles chegaram, chegaram cada um, pegou na minha mão, na mão dela, olhando nos olhos, bom dia, seja bem-vinda. E todos fizeram isso. Durante todo esse ano que eu fiquei lá, 1 ano e 17 dias, que toda manhã a gente chegava, todo mundo ia lá, pegava um na mão do outro, se cumprimentava, bom dia, bom trabalho, hoje é nós hoje, vamos lá pra área, não sei o que, levanta a cabeça. Sempre foi assim. E em grupos, a gente vê muito essa parada. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu pareço um robozinho de grupo, porque sempre que chega alguém... Eu vou lá, dou bom dia, faço uma piadinha, não sei o quê. Porque isso molda como é que você vai conviver com essas pessoas no grupo. Eita! Aí seu cachorro, seu cachorro concorda. Exatamente. Ele tá conversando com os outros cachorros que estão passando na rua. No começo do programa lá, eu falei que a gente ia passar um desafio aqui, não sei o que, e eu vou passar esse desafio pra vocês também. Desafio, ele vai ser muito simples, e de início ele vai ser meio difícil, ninguém vai conseguir fazer da primeira vez, mas espero que vocês tentem aí e consigam. É o seguinte, coloquem aí um pedaço de papel, um caderninho aí, uma caneta na sua mochila, na sua bolsa e etc, no seu bolso, e saia normal, vai trabalhar, vai pra faculdade, vai pra não sei onde, vai normal. E cara, em algum momento do seu dia, se você passar por um ótimo atendimento, se você passar por uma pessoa que te recepcionou de uma maneira muito boa e tal, escreva nesse papel alguma mensagem pra essa pessoa e entregue. Não precisa nem entregar cara a cara, você pode, sabe, você paga a conta, entrega no meio do dinheiro, tá ligado? É. Você vai comprar um cachorro quente, do jeito que o cara te atendeu, pega um papelzinho desse aí, põe no meio e escreve tipo, meu, obrigado pela sua atenção, você me atendeu muito bem, tenha um ótimo dia. Umas paradas assim, tá ligado? Uhum. Vou deixar esse desafio pra todos vocês que ouvem, espero que vocês façam. E pra nós aqui também, Esther. Já vou fazer. Muito maneiro, e eu garanto que a gente vai estar jogando cor aí pelo mundo todinho. Sim, e exercitem a gentileza. E pra fechar aqui, pela primeira vez ao vivo, que eu falo sempre fora do ar, parabéns pras duas e muito obrigado por gravar. Parabéns pelo tema e é nóis sempre. É nóis. Ha ha ha! Cora Coralina escreveu sobre saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, não. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.